Rap de gente grande, assim como o universo a mente expande, vilarejo ou metrópole, sístole de aço, li meu texto é um oceano, nunca desperdiço água nesse rio, no meu navio piloto mágoas, respeite-me por ser mais um caboclo sacudido, lúcido, sonhos e David Ames, Nasdaq, videogames, física, quântica, o peso da palavra é uma questão romântica, eu brigo com doutores que me dizem quem sou, eu rio com autores que perguntam pra onde vou, afogo-me nos números, hidrato meus volumes com a saliva do exercício de magia que apresenta aqui. E agora, caixa de Pandora, o cavalo de Troia. Dinheiro antes do papo, meu amigo. Faça valer o trato, meu amigo. Eu consigo, enxugo as lágrimas, revisto o coração com algo mágico e certeiro. Meu primeiro disco solo é aperitivo, perto do que está por vir. Suriçana, rima rara até a terra explodir.